E essa é pra machucar os corações apaixonados. Alô, meu amigo Luanzinho Moraes. Vem com essa, vem. Anderson Silva. Nessa onda de pegar, sem se apegar, foi que eu vacilei, não imaginei. De repente, logo eu que nunca fui de namorar, acostumado com a vida de solteiro, e o coração acostumado a enganar. Passei em jeito, o feitiço virou contra o feiticeiro. Fui brincar com fogo e me queimei. Me apaixonei, me apaixonei. Fui brincar com fogo e me queimei. Me apaixonei, me apaixonei. Você tá fora! Portal do La Rocha. Vem com a S, vem! De repente, logo eu que nunca fui de namorar, acostumado com a vida de solteiro, e o coração acostumado a enganar. Tá sem jeito, o feitiço virou contra o feiticeiro. Fui brincar com o fogo e me queimei. Me apaixonei, me apaixonei. Me apaixonei, e agora viver sem você tá foda.